Falar de memória. Sejam bem-vindos a mais um Falar de Memória, sempre com João Guedes, a guiar-nos nestas viagens ao passado. Voltamos a um tema de há duas semanas, quando recordámos a longa tradição que Macau tem de acolher refugiados. Na altura falámos do Porto de Abrigo, que Macau representou sempre para muitas pessoas, massas que aqui chegavam fugidas de infortúnios diversos, mas entre os que aqui procuravam exílio encontramos também cidadãos pouco ou nada anónimos, João. Exatamente, pois vem para aqui a massa de refugiados, sempre que havia os grandes dramas telúricos ou as revoluções, desde os Taiping aos Boxers, por aí afora, mas vinha também entre essa gente anónima, que nunca sairia do anonimato, alguns que se destacariam, e não se destacavam apenas aqui nesta conjuntura pequena de Macau ou da região, destacavam-se na história da China. Temos, por exemplo, Liang Kai-shiu, que é um grande pedagogo, um jornalista, um homem que nasce aqui a 30 km de Macau, ali em Siakei, e que é um dos homens que funda aqui diversos jornais, funda escolas, e depois a seguir ele tem uma participação importantíssima no processo de tentativa de liberalização da China, já na segunda metade do século XIX, que acaba ingloriamente com a morte do imperador e a ascensão da imperatriz Cixi ao poder. Portanto, vem muitíssima gente que aproveita Macau e que aqui cresce no campo político, no campo das letras, no campo social. Encontraram aqui o refúgio, a paz e algo mais. Exatamente. Encontraram um local que era bastante diferente de Hong Kong. Esta atitude, podemos dizer, liberal dos portugueses em Macau, ou seja, a capacidade de mistura, que já vinha desde o tempo do Afonso de Albuquerque, permitia que houvesse um certo grau de liberdade, independentemente da falta de liberdade política. E, portanto, permitiu que surgissem pensadores, por exemplo, como o Zhang Quanin, o homem da Casa do Mandarim, que foi restaurada, um filósofo, um tipo que tem uma... Filósofo da cabeceira do Mao, não é? Exatamente, portanto, é um homem que influencia o Mao Tse-tung com as suas teorias económicas, portanto, pode ver-se daí o precursor que ele tinha sido, porque é um homem do século XIX, não é? Que vai influenciar depois Mao, já na segunda década do século XX. Depois temos a figura célebre de Sun Yat-sen, que é o homem que vem para aqui. Toda a família de Sun Yat-sen é daqui de Macau, pode dizer-se, porque eles nascem e vivem na aldeia de Cui Heng, que ainda hoje existe. A muito poucos quilómetros de Macau. Mas todos se mudam rapidamente para aqui, para Macau. Tem aqui várias casas e, portanto, o Sun Yat-sen vem para cá com 12 anos de idade. Ele próprio diz que abriu os olhos para o mundo aqui em Macau, antes de seguir para o Havaí, onde depois se faria o liceu, porque tinha lá o irmão no Havaí. Aliás, é muito curioso saber-se que havia uma ligação importantíssima entre o interior da China, aqui em Guangdong, Macau e o Havaí, para onde seguem muitos desses que se vieram depois a tornar expoentes da literatura, da política na China, e que passam também pelo Havaí. O Havaí tinha uma série de condições que permitia isso, portanto, os chineses que lá estavam acolhiam os chineses que chegavam, e tinham boas escolas no Havaí, e por isso muitos deles faziam, pode dizer-se, um estágio no Havaí, regressavam a Macau, e então daqui é que influenciavam a política no interior da China. E portanto isso passa-se ao longo das décadas, desde o século XIX até ao século XX, e eu diria que ainda hoje isso acontece. Sei lá, o Shen Yan, por exemplo, que foi presidente da República da China, muito recentemente, vinha para Macau muitíssimas vezes, normalmente clandestinamente, quando a guerra contra os nacionalistas, por exemplo, corria mal. Lá vinha o Marechal para Macau refugiar-se até que as coisas se alterassem na China e ele voltava outra vez para lá para continuar a sua luta, porque ele era o homem, um dos quatro marechais do Mao Tse-tung. E, portanto, foi sempre o papel de Macau, foi sempre um papel de não só de acolhimento, como de apoio, porque depois a inteligência portuguesa, que por aqui estava, oficiais do Exército, oficiais da Marinha e também funcionários públicos que vinham da metrópole, normalmente vinham com ideias, digamos, avançadas e, portanto, esses refugiados tornavam-se-lhes simpáticos e, portanto, eram acolhidos, havia uma cumplicidade natural entre enfim, apesar de toda a separação que existia entre as duas comunidades. Podemos dizer que, de alguma maneira, tiraram partido esses oficiais portugueses? Exatamente, pois, aliás, pode-se ver nas descrições de Jaime do Inso, por exemplo, sobre a China. Esse homem é um homem que veio para Macau e não se limitou a viver no seu bairrozinho português e no clube militar da Praia Grande. Não, é um homem que viu a China e consegue descrever de uma forma intensa, interessante, a China. Ele era um frequentador da casa do Lou Limioc e, portanto, permite-lhe, aliás, ele tem talvez das descrições mais bonitas sobre o jardim de Lou Limioc, é de Jaime do Inso. E, portanto, há uma ligação muito grande. E havia alguns oficiais de Marinha e do Exército que, em vez de fazerem as comissões habituais de 4 ou 8 anos, ficavam cá mais tempo, acabavam por aprender chinês e depois se apaixonavam por isto e tinham uma ligação mais profunda do que a maioria das pessoas por cá vinha. E assim recordamos mais uma vez o papel de Macau como porto de abrigo e não só, mais do que isso, para muitos refugiados, entre eles figuras de relevo histórico. Obrigado, João, até para a semana. Obrigado.